Era uma vez um macaco que tinha um rabo muito comprido. Então foi ao barbeiro e pediu para o barbeiro cortar o rabo, porque toda a gente, quando ele passava, fazia troça e dizia: "Olha o macaco de rabo comprido, olha o macaco de rabo comprido." Então ele resolveu ir ao barbeiro e pediu para lhe cortar o rabo. O barbeiro cortou-lhe. Quando o bonde do macaco foi para a rua, era tudo a fazer troça do macaquinho: "Olha o macaco de rabo cortado, olha o macaco de rabo cortado." O que é que ele fez? Vai ao barbeiro e vai pedir o rabo para colar. E o barbeiro disse: "Oh, macaco, é já ter o rabo fora. Ele não faz mais nada." Foi, roubou-lhe uma navalha. Foi andando, andando, andando. Viu uma mulher estar a escamar sardinhas com as unhas. "Oh, senhora, tome lá esta navalha para escamar as suas sardinhas." Mas, entretanto, roubou-lhe uma sardinha. Foi andando, andando, viu. Agora é que eu não me lembro. O que é que ele viu? Pela aí, foi um moleiro. Foi um moleiro. E então estava a comer pão às secas. E ele deu-lhe a sardinhita, mas roubou-lhe farinha. Então veio andando com o saco da farinha e passou por um colégio onde estavam muitas meninas. E parecia que as meninas não tinham lá assim muito para comer. Então ele deu o saco da farinha e levou uma menina com ele. Foi andando, andando, e numa ribeira viu uma lavadeira com muita roupa. Então, o que é que ele, para lavar, o que é que ele resolveu? Deixar a menina para ajudar à lavadeira e levou uma camisa. Mais adiante veio um homem a tocar viola, mas com uma camisa muito velha. Então, o que é que ele se lembrou? Deu-lhe a camisa e roubou-lhe a viola. Então, foi para cima de um telhado e dizia: "Do meu rabo fiz navalha, da navalha fiz sardinha, da sardinha fiz farinha, da farinha fiz menina, da menina fiz camisa, da camisa fiz viola. Tum, tum, tum, que me vou embora para Angola." Mas tem uma parte que eu esqueci. Não sabia o que era a seguir.